120 decimal 8, bom voo. 108, então boa noite, 3662. Só 3662, contato radar, sobe manter o nível de voo 370, sai da PUCA, vigilante. PUCA 3703662. Chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 12685, alterna 2545, 3625. Confirme. A Intraero novamente não está aqui no portão 4, não tem ninguém aqui, estamos aguardando para entrar. Não vê. Vamos informar o centro de operações. Então 3305, identifique, chegada Mali, dentro do mantenho 050. Ô Mali, é ao São 3662, chama Centro Recife, frequência 1-2685, alterna 2545. 2685-2545, obrigado, senhor. Está autorizado. Voo no 889, chame táxi. São 3398, identifique, chegada Mari, desse mantinho 060. 060, Mari. Total 9907, identifique, chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste Salvador no 017. Na ponte, autorizada até 4 mil pés, Bonf no 017, total. Ao solo. Ok, para o táxi, chame a torre em 1895. Três 305 da Sandy, descida 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizada final no 0. Oito a bordo. Altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, ponte espera. Romeu 889, linha decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. Estabilizado, C3, 305. 305, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Cadê a prevista da Eulida da Bridge, guarde cópia? Continue a aproximação, aguarde pista livre. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso 10, 107 ajustado para 305. Como 889, decolado 19, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Avjet 6747, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5046, coteja. Certo, Guarulhos, 360, Perzulu 16, saída da Euleda, pode ver da Bridge, decola da 10, curva direita, controle, instalador 520, decimal 8, certo, responde 046 para o 747. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. A trajetória de chegada vai ser o número 3 na aproximação. 98 da TAM, autorizada final 10. Autorizado 10, TV 98. Na 3305, solo os 21, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita via Alfa, repórter da Juliette, 3305. Sol 9907, desce a 2000 pés, 1017 o ajuste. Descenda 2000 autorizado, com 1017, total 9907. Zul 4235, desce a 4000 pés, ajuste no 0 no 7. Usado Guarulhos, nível 360, via Perzolu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5050, coteja. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda Bridge, via Perzolu 16, controle 1208, telefone 5050, 3 Após bridge, apesolou no meia, chama para pushback sonamento. Após bridge, apesolou no meia, chamará. Quarta parte. Sol 9907, curva esquerda para 160, autorizada final no 0. Esquerda 160, autorizada final total. 398, complete final, chame Torre no 8, decimal 95. 1895, para hoje, final 8. De portal meia dúzia. Salvador, TAN 3398, Guarulhos. Boa noite, TAN 3398, cheque trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Sim, livre pouso na 0, TAN 398. Total estabilizando no localizador. Gente. Sol 9907, complete a final, chame Torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, chamando agora, total. Voo no 889, chama Centro Recife. 1-3325, alternativa 251. 3325251. Confere. Salvador, muito boa noite, é o total 9907, estabilizado no localizador, dá 190. Boa noite, 9907, o número 2 para pouso, reporte externo. Reportará externo, total. passando o externo, baixou e travou o total. Gente, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 097, aguarde pista livre. Aguardo pista livre total. Autorizado já para o táxi. Passa táxi 7. Os 398, solo aos 27, livre à direita, táxi nessa frequência, reporte antes da Juliette. Para a direita está 398. Livre pouso na 10, vento 100 graus com 7 nós. 9907, tem livre pouso na 10. Voo 604, autorizada final, pista no zero, reporte estabilizado. Voo 604, autorizada final, pista no zero, reporte estabilizado. Autorizada final, pista no zero, estabilizado, 604. Azul 4235, desce a 3.000 pés. O ajuste no 097, seu número 4 na aproximação, reduza para 2 no zero. Gente, o Sérgio Webjet no pushback, após o mesmo livrar para o pátio 3, segue via Juliette para o portão número 8. Praça UF, Juliette, portão 8, 339. Total 9907, solo 30, livra direita, táxi na frequência via Alfa, Aquilo, pátio 3. Do 4235, 2.000 pés a descida. 2.000 pés. Tá. 5972, identifique, desça 4.000 pés, chegada boa, se ajuste no 097. Um azul 4235, esquerda 160, intercepta o localizador.